Quantas vezes te pedi pra não ficar assim? Não é preciso maltratar o coração. Dê uma chance para a vida te mostrar que ainda existe solução. Jesus Cristo quer mudar o teu viver. Ele quer dar vida nova pra você. Com certeza Ele vai te abençoar. Basta nele você confiar. Nunca mais tu viverás na solidão. Sentirás um grande amor no coração. E a cada instante da tua vida nesta terra, contigo Ele estará. Ele vai te amar assim, te amar assim, com seu grande amor sem fim, amor sem fim. E sentirás a força desse grande amor por toda a tua vida. Ele vai te amar assim, te amar assim, com seu grande amor sem fim. Sentirás a força desse grande amor por toda a tua vida. Xalala. Jesus Cristo quer mudar o teu viver. Ele quer dar vida nova pra você. E com certeza Ele vai te abençoar. Basta nele você confiar. Nunca mais tu viverás na solidão. Sentirás um grande amor no coração. E a cada instante da tua vida nesta terra, contigo Ele estará. Ele vai te amar assim, te amar assim, com seu grande amor sem fim, amor sem fim. E sentirás a força desse grande amor por toda a tua vida. Ele vai te amar assim, te amar assim, com seu grande amor sem fim, amor sem fim. E sentirás a força desse grande amor por toda a tua vida. E sentirás a força desse grande amor por toda a tua vida. E sentirás a força desse grande amor. Por toda a tua vida.